Eu ouvindo essa canção tocar, e sem querer de você eu comecei a lembrar dos nossos beijos, nossas brigas e do dia em que você me deixou. Eu era tão completo quando tinha o seu amor. Hoje é como se o mundo não tivesse mais valor. É pedir demais pra voltar atrás se você já não quer mais voltar pra mim. Eu não devia ter gritado tanto com você. Eu tinha que ter entendido o que quis me dizer. Você tentou me avisar que eu ia te perder, e hoje eu entendo. Hoje eu sei que quem errou fui eu. Mereci o seu adeus. Volta, baby, eu vou te amar pra sempre. Tudo que eu fiz posso consertar. Eu prometo não vou mais te fazer chorar. Me dá mais uma chance pra eu poder provar, oh baby, que eu vou te amar pra sempre. Eu sequer sei mais quanto tempo já faz que eu não ouço falar de você, e é tão ruim viver na solidão. Será que lembra de mim? De mim? Será que ainda me ama mais? Quando perde-se, se dá valor. E hoje eu sei que você me amou. Não sei se perdoou, nem pedi perdão. O orgulho era cela que prendeu meu coração. Eu não sei mais o que fazer. Cartas, fotos, seu perfume, tudo me lembra você. Estrelas do céu, beijo, sonhos, porque tudo se perdeu. Eu não vou chorar, eu decidi que vou te provar. Anjo, hoje eu sei que quem errou fui eu. Mereci o seu adeus. Volta, baby, eu vou te amar pra sempre. Tudo que eu fiz posso consertar. Eu prometo não vou te fazer chorar. Me dá mais uma chance pra eu poder provar. Oh, baby, eu vou te amar pra sempre, baby. Hoje eu sei que quem errou fui eu. Mereci o seu adeus. Volta, baby, eu vou te amar pra sempre. Tudo que eu fiz posso consertar. Eu prometo não vou mais te fazer chorar. Me dá mais uma chance pra eu poder provar. Oh, baby, que eu vou te amar pra sempre. Você me sufocou, do meu amor duvidou. Eu sei você errou, mas todos podem errar. Sei lá, tá difícil de explicar. Acho que não vai dar, o tempo vai passar. Quem sabe um dia será. Toda vez que lembro de mim, querendo a sua atenção, que me sobrava quando quis roubar meu coração. Agora você vem me pedir perdão. Preciso gostar só de quem gosta de mim. O nosso tempo acabou, não era pra ser assim. Mas enfim, tô aí, por isso não morri. Pelo contrário, aprendi que sem você talvez eu seja muito mais feliz. Só quando se perde que se valoriza aquela que poderia ser a mulher da sua vida. Entenda bem, meu bem, tudo que eu quero é seu bem. Mas eu não sou refém, por isso passe bem. Pensei que tinha encontrado um homem diferente. Me enganei, tudo bem, então vou lá pra frente. Agora eu sou um som que te faz lembrar de mim. A história que poderia não ter chegado ao fim. Não fui eu quem mudei, você que se esqueceu de alimentar o meu amor que com o tempo morreu. A minha história continua, só mudou a página. E nela por você não cai nenhuma lágrima. Tudo bem, eu tentei, não vou mais insistir. Eu errei, eu já sei, só fui eu que perdi. Você não me esqueceu, mas eu posso entender. Mas se errei, o motivo foi amar você. Sei que quem errou fui eu. Mereci o seu adeus. Volta, baby, eu vou te amar pra sempre.